Hoje eu vou-me embora, mãe. Estrela nova já azulou de manhã. Por favor, não chora, mãe, que eu tô levando em teu surrão de artesã cordão de prata, cruz de ouro, teu talismã. Quem me acompanha, ó mãe, é Nanã. Se eu sair agora, mãe, chego no porto de Araújo amanhã. Vou pro mundo afora, mãe, ganhei a roupa de marujo da irmã. Linho engomado, boné branco, gola azul de lã. Quem me acompanha, ó mãe, é Nanã. Vou antes do sol quebrar pra ouvir o canto do guriatã que fez seu ninho no meu quarto de telhavão. Vou, mas também vou levar manta de charque, mel de irapuã. Mano, eu prometo que te escrevo toda manhã. Tô em cima da hora, mãe, o meu cargueiro zarpa às seis da manhã. Benção pra senhora, mãe, tome tensão por nossa mãe. Trago inteiro o teu talismã. Quem me acompanha, ó mãe, é Nanã. Vou antes do sol quebrar pra ouvir o canto do guriatã que fez seu ninho no meu quarto de telhavão. Vou, mas também vou levar manta de charque, mel de irapuã. Mano, eu prometo que te escrevo toda manhã. Tô em cima da hora, mãe, o meu cargueiro zarpa às seis da manhã. Benção pra senhora, mãe, tome tensão por nossa mãe, minha irmã. Um dia eu volto, trago inteiro o teu talismã. Quem me acompanha, ó mãe, é Nanã. É Nanã.